bom dia. O Azul Alfa Zulu Golf. Alfa Zulu Golf, bom dia, prossiga. O Alfa Zulu Golf solicita autorização de reboque do pátio 3 até o finger de número 8. Autorizado o início do reboque, chame para ingresso no pátio principal. Ok. Autorizado o início, chamarei para ingresso no pátio principal. Salvador, Gol 897, informação Juliet. 897, para fora cópia Golfins. Por favor. Autorizado Golfins no 360 via Perzulo 16, da Eule da Bridge a subida, com a primeira curva à direita após a decolagem. O código transponder é 5536 e o controle 120, décimo 8. 360, da via Perzulo 16, da Eule da Bridge. Curva direita após a decolagem. 553.000 transponder, 208 a conta de saída. 1897, cotejamento correto, chama para pushback também. Trabalhar. Para o push estacionamento no 2, o gol no 7 ou no 5? No 7 e no 5, é o número 2 no setor, aguarde. Aguardando. Para o táxi do Gol 9642 com 101 a bordo, 3 horas e 15, alterna Natal. Táxi de Alfa, ponto de espera, chame torre 186. De Alfa, para a cidade 1861, bom dia. Da Arbor. Bom dia, TAM 3517, contato radar, autorizado a Pro de Alefa, suba para o nível 380. Alefa 380, TAM 3517. Autorizado para o Gol 7 no 5, puxa. Afirmo, está autorizado. Chamada para o táxi, 7 no 5. Torre Salvador, muito bom dia, Gol 9642, próximo ao ponto de teto. 642, bom dia, autorizado a alinhar e decolar da 10, o vento agora 120 graus com 12 nós. Autorizado a alinhar e decolar da 10, 642 é bom. 607 no portão 9? Sim, não. Autorizado, chama pra iniciar táxi. Chama não, 607. Salvador, é o azul Alfa do Lugo, para ingresso no pátio principal. Alfa Zulu Golf está autorizado até o portão 08. Ok, autorizado até o 08, seguindo no reboque. Mano, término do reboque, tá ok? Alfa Zulu Golf. Ok, informarei o término do reboque. Controle agora 120, decimal 8, tem um bom voo. Controle 208, um bom domingo, 642. Igualmente. Controle Salvador, muito bom dia, 642, interfiro da porca. Bom dia, 642, contato radar decolagem, vamos para o nível 390. 390, 642. Jackson 164 a bordo, 3 horas e 45 de autonomia, alterna Campinas, é o gol 17-15. Tax, Índia e Alfa, ponto de espera, chame Torre 18-6. Índia e Alfa, no ponto de espera vai chamar 18-6, gol 17-15. Solo gol 607, 184 a bordo, 3-58, galera, alternativa para o táxi. Confirme, por favor, os dados, o 607. O 607, 184 a bordo, 3,58, Galeão é a alternativa para o táxi. Gente, aguarde para início o táxi. Guarde o 607. Então, 3517, chama agora Recife na frequência 1260 e alterna 1288. 260-288, obrigado, Salvador, 3517. 607, só para informação, o senhor está aguardando só finalizar o reboque do azul, já está praticamente posicionando aí na 08, logo após já autorize seu táxi, tá ok? Paciente, graça visual com azul e está na barra. 5, bom dia, autorizado a alinhar e decolar da 1-0, vento 1-2-0 graus com 1-2 nós, fique atento à chuva leve sobre o campo. Ok, autorizado alinhamento, decolagem, gol 1-7-1-5. Alfa Zulu Golf terminou o reboque? Alfa Alfa Zulu Golf entrando no Figue 8 agora no gate. Gente, Gol 607, pode prosseguir o taxi lento, vai ficar atento ao início, ao término do reboque do azul no portão 08, após pode prosseguir o táxi via pátio de Alfa, ponto de espera vai chamar a torre 186. Gente, está visual com azul, após iniciar o táxi, pode esperar 186, 607. Estou no 642, chega agora a Recife, frequência no 2685 e alterna 12545. 2685, 254, bom dia, bom trabalho. Alfa 52, controle agora 1208, tem um bom voo no 715. 208, um bom domingo, foi dia dos pais. Controle Salvador, bom dia, Gol 1715. Bom dia, Gol 1715, contato radar, sua para o nível 360, saída Arbor. Arbor 360, Gol 1715. 7, posição 3, feedback do aumento. 897, sente, aguarde. Puxa, no 3, chama pra iniciar. Chamará pra táxi com 897. Turno 715. Ok, direto Elefa, quando possível, tava precisando do fiozinho pra esquerda aqui pra entrar a formação. Sem problema, comandante. Tá, ok, muito obrigado, hein. Gol no 705, após desvio, está autorizado voar direto o Fito. Direto o Fito, quando possível, o Gol 1975. Muito obrigado. Paulo Salvador, na escuta do Mike, X-Ray Charlie. Afirmo, prossiga. X-Ray Charlie solicita autorização de reboque da posição remota 14 para a posição 10 do pátio 1. Autorizado, informe término do reboque, Mike, X-Ray Charlie. Informará término de reboque, Mike, X-Ray Charlie. 607 decola 56, controle agora 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, manda mesmo. Controle Salvador, voo no 607. Rodrigo, voo no 607, contato radar, suba para nível 360, autorizado Leda. 360, para de Leda, voo no 607. Solo 1897, sucesso para o táxi, COB de 173, autonomia de 3 horas, Venado Campinas. Táxi autorizado, Índia Alfa, ponto de espera, chame torre 186. Índia Alfa, 186, com 897. Salvador, bom dia, eu estou 390, 60 quilos, 330 para Recife. 3890, autorizado plano para Recife, 330, via para o IFE 58, o Caracaju é subida, primeira curva esquerda após a decolagem, 5545 é o código, 120, decimal 8 é o controle. Autorizado Recife pela Copa IFE 58, nível 330, sede a Caracaju, decola a curva esquerda, 5545, nosso responde, 120, 8, o TAN 3890. Correto, entra pro chibé de treinamento. Chamarei. Pegou 897, posso dar em prontão no zero. 897, bom dia, autorizado a alinhar e decolar da 1-0, o vento 1-2-0 graus com 0-7 nós. Alinha e decolar da 1-0, bom 897. Fiat 897. Salvador, aqui é o Mike X-Ray Charlie, informando o término de reboque na posição 10. Muito obrigado, bom trabalho. Bom dia, feliz dia dos pais. Muito obrigado. 897 decola 02, controle agora 120 decimal 8, bom voo. 08, obrigado. Controle gol 897, bom dia. Chegou no 897, contato radar, subiu para o nível 360, está autorizado o Pro Delay Down. 360, 1607, cruzando nível 140, chame agora Recife, frequência 1251 e alterna 133, decimal 25. 3 Recife, 251, 13325, gol 1607, obrigado, bom dia. Salvador Ground, Green Monitor 3153, Flat Level 3602, Galeão, Rio de Janeiro. Salvador, this is from American 980, we're clear for the ILS, runway 10. That's correct, sir. You are clear, final ILS X-ray runway 10, report on localizer. American 980, roger. Code 5546, Salvador Departure Control 120.8. Flight Level 3802, Galeão vai Upslope 10, take off runway 10, turn right, after take off, dial departure, after dial Leda, then Brad Position, Control 120.80, Squawk Transponder 5546. Bridge number 6, turn 3153. Correct, we inform for pushback and startup. Report turn 3153. Gol 1897, chame agora Recife, frequência 1251 e alternado 133.25. 25-3325 para chamar. American 980, complete the final, contact tower at 118.67 SD. 18-6, American 980, good day, sir. Salvador 10, American 980, with you for the ILS, runway 10. American 980, good morning.